verdade é bem pior. Mas sou marginal, eu tenho uma 9 e uma HK. Com ódio na veia, pronto para atirar. Feio, esperto com uma cara de mal. A sociedade me criou, mas sou marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK. Com ódio na veia, pronto para atirar.